casa em Itaberaba. Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso aqui é relação. E aí, Itaberaba, canta comigo, vem! Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Quando bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão. Agora a minha banda vai jogar baixinho, eu quero ouvir vocês. Canta aí, canta aí. Quem ama sabe esses casal Nutella que bloqueio para de seguir. Aqui não, aqui é casa raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueio para de seguir. Aqui não, aqui é casa raiz. Chora, Redença. Oh, Bruno Lima, chora. Arrocha. E a galera de Açu, Bahia, um abraço. Alô, meu doutor Enio. Portal do Arrocha. Vou viver aqui, se tem aí amor. Não é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso aqui é relação. Bora, buga! Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Quando bebe sou eu que dirijo, espero ela no salão. Agora pense aí no casalzão. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueio para de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueio para de seguir. Aqui não, aqui é casa raiz. Alô, sofrência. Alô, João Neto. Sucesso.